Ô fé, cabelinho na voz, mumu, é tropa do Twitch. Quem for de verdade vou fortalecer, quem for de mentira vai se arrepender. Tô cansadão de falsidade, nosso lema é humildade e disciplina em primeiro lugar. E pra relaxar sobe fumaça, eu lembro dos amigos que se foi. Oh, saudade que eu tenho dos meus faixa, e às vezes na memória vem nós dois. Neguinho, nós tem de sobra muita fé em Deus. Se vir na pureza, nós deixa fortão. Nós sabe bem como é a dor do sofrimento, e por isso que eu divido até o último pão. Dia de baile, aciona elas, tô malotado, hoje eu tô na beca. Em busca da meta, com nós não tem conversa. Vacilou no tweet, tu sabe o que o pau quebra. Traçante igual doce, a favela vira show. Morador que é pai, não aguenta mais guerra. Desde menor sou bicho solto, nós tá aqui um pelo outro. E tem orgulho de ser da favela, ha, nós tá aí. Se eles querem caô, então deixa vir. O azar é certo e papo reto, vão voltar de ré. Tu sabe como é, é o PPG e o tweet. Nós tá aí. Sete papo reto, vou voltar de ré. Tu sabe como é, é o PPG e o Twitch. Quem for de verdade vou fortalecer, quem for de mentira vai se arrepender. Tô cansadão de falsidade, nosso lema é humildade e disciplina em primeiro lugar. E pra relaxar sobe fumaça, eu lembro dos amigos que se foi. Oh, saudade que eu tenho dos meus faixa, e às vezes na memória vem nós dois. Neguinho, nós tem de sobra muita fé em Deus. Se vir na pureza, nós deixa fortão. Nós sabe bem como é a dor do sofrimento, e por isso que eu divido até o último pão. Dia de baile, aciona elas, tô malotado, hoje eu tô na beca. Em busca da meta, com nós não tem conversa. Vacilou no tweet, tu sabe o que o pau quebra. Traçante igual doce, a favela vira show. Morador que é pai, não aguenta mais guerra. Desde menor sou bicho solto, nós tá aqui um pelo outro. E tem orgulho de ser da favela, ha, nós tá aí. Se eles querem caô, então deixa vir. O azar é certo e papo reto, vão voltar de ré. Tu sabe como é, é o PPG e o tweet. Nós tá aí. Sete papo reto, vou voltar de ré. Tu sabe como é, é o PPG e o Twitch. Ô fé, tô valendo do mesmo. Ô fé, passa nada e nem pode. É o PPG e o Twitch.